Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aqueles dias em que você olha pra trás e sente que não conseguiu fazer nada, hein? Pô, meu, eu trabalhei que nem um condenado e parece que nada aconteceu. Pois é. O que é pra você um dia útil, hein? E vamos tentar descobrir neste programa. Pra começar, uma frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Só o rapaz que não está remando tem tempo de balançar o barco. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o apoio muito bem-vindo de quem sabe que cultura é útil. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o prêmio da semana vai para quem? Vejamos, Diego Reis, que comentou assim o programa O Ouvinte de Podcast. Boa noite, Luciano. Faz pouco tempo que comprei um iTouch e com isso comecei a devorar vários podcasts. Nessa busca, eu acabei encontrando o Café Brasil e hoje é o meu principal. Comecei escutando o Caçando Lobato e desde então criei a mania de baixar um por dia e escuto sempre antes de dormir, horário em que consigo dedicar minha atenção apenas ao podcast. Ao ouvir o programa Ouvinte de Podcast, tive o seguinte pensamento e acho que outros pensam igual. O iTunes acaba desestimulando os comentários, pois baixo os novos automaticamente e escuto na hora de dormir, tirando a necessidade de acessar o site. Por muito tempo, essa foi uma desculpa perfeita, mas hoje, após ouvir o programa Ouvinte de Podcast, eu lhe afirmo, da mesma forma que você dedica o tempo do seu dia para trazer todo esse conhecimento para nós, eu vou dedicar um tempo do meu para acessar o site e comentar meu pensamento sobre o programa. Parabenizo pelo projeto. Mais uma vez, boa noite, Diego Reis. PS, a trilha do programa é simplesmente sensacional. O Diego ganhou um exemplar do livro O Poodle de Schopenhauer, de André Camargo Costa, editado pelas Iscas Intelectuais. Pois é, Diego, a mesma tecnologia que nos une também serve para nos afastar, não é mesmo? E aí, tem que entrar aquele velho atributo que nenhum computador tem, força de vontade. A mesma que você aí, que não ganhou o livro, tem que ter para concorrer a um exemplar. Basta deixar um comentário no www.portalcafebrasil.com.br. E uma dica, no iTunes também tem um lugar para deixar os comentários e até para avaliar o Café Brasil. Vai lá, meu, deixa uma notinha boa. De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal. Sem escovar o dente, tomei café com leite como sempre correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém porque é um ensaio, às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Eu fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um, tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Eu dou um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu, eu me cubro. Olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha. do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, preciso dormir um pouco, e sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, eu ganho pra estar brilhante. Um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil. Um dia útil, um dia útil, um dia útil. Que tal, hein? Você ouviu Um Dia Útil, do Maurício Pereira, com o próprio. Muita gente me pergunta de onde eu tiro os assuntos que utilizo no Café Brasil, tão diversificados e quase sempre pertinentes. Eu não tenho uma fonte específica. As ideias vêm da observação, das histórias pessoais, das coisas que ouço, dos e-mails que recebo dos ouvintes, dos livros que eu leio, da televisão, do jornal, de qualquer lugar, enfim. E às vezes, vem de uma música. Como o programa de hoje, que nasceu depois que eu ouvi essa música que acaba de tocar, O Dia Útil, do Maurício Pereira. Vou falar dela. É bom que você tenha prestado atenção na letra. Prestou, hein? Não? Tá ouvindo o podcast, é? Então volta lá e ouve de novo. Eu espero. Café Brasil. Que gostoso isso, né? Você tá ouvindo a Pouca Vergonha. Que na verdade é Polca Vergonha, com o Choro na Feira. Essa música é de Bilinho Teixeira. Então... A música do Maurício Pereira me pegou de jeito, eu não sou músico, mas as coisas que ele canta ali serviram direitinho para mim. O trabalho diário, o prazer de fazer acontecer, as dúvidas sobre a aceitação do seu trabalho, a sensação de importância quando temos uma audiência, a necessidade dos ensaios, as dúvidas, as dúvidas, as dúvidas. Eu acho que não importa o que você é. Pedreiro, padeiro, padre, maquinista, gerente ou enfermeira deve viver essa mesma sequência rotineira. O trabalho, a recompensa e, eventualmente, o questionamento, tipo, afinal de contas, o que que eu tô fazendo aqui, hein? Mas eu não quero ir tão longe, não, na filosofia. Eu quero apenas entender o que é que eu considero um dia útil. Bom, a primeira definição, a mais fácil, é que a gente aprendeu a vida toda, né? Dia útil é aquele que está entre um final de semana e o outro. É aquele que não é feriado. É a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na maioria dos casos. É claro que isso é subjetivo. Para um bombeiro, domingo pode ser um dia útil. Para um padre que reza a missa, domingo é efetivamente o dia mais útil. Mas o que eu quero aqui é tratar desse conceito do útil. A definição dos dicionários fala que útil é aquilo que pode ter ou tem algum uso, ou é necessário, proveitoso, reservado ao labor ou produção. É, legal, né? Pois é, mas eu acho que ainda não cheguei lá. Não existe nada mais antigo do que cowboy que dá 100 tiros de uma vez. A avó da gente deve ter saudade do zingue-pô, do cinto de inutilidade. Peguei você, seu envelhecente. Você é da turma que ficava grudada na Globo, hein? No começo dos anos 1970, esperando os desenhos animados, é. A música que você está ouvindo é o Cinto de Inutilidades, composta por Nelson Motta e aqui na voz do Frejá. Olha só, as referências dizem que essa era a trilha de abertura do Globo Cor Especial. Mas lá em Bauru, cara, eu era pobrinho, a minha TV era em preto e branco. No nosso mundo... mundo é novo e colorido. Não tem lugar pra essa gente que já era. Um cego velho, bang bang de mentira. Você já era. O nosso papo é alegria. Só alegria, só alegria. E o coração aberto pra quem faz o bem. Só alegria, só alegria. O nosso papo é alegria. Café Brasil, só alegria. Então, eu não quero tratar da utilidade como se fosse um objeto, como algo que serve para alguma coisa. Eu quero tratar de outra utilidade, aquela que eu não sei definir, que é uma sensação que surge como a certeza de que eu fiz algo que valeu a pena. É como este programinha, sabe? Ele toma um tempo precioso do meu dia a dia, um tempo que eu deveria estar dedicando a trabalhar para o meu sustento. Sob o ponto de vista do sustento material, o podcast Café Brasil me é inútil. Ele me consome tempo e dinheiro e não rende nada em troca. Analisando pelo conceito do útil, material, eu deveria parar de fazê-lo. Mas é aí que vem o outro conceito de utilidade, que é o que me interessa. Aquele conceito que não é o material dos dicionários, mas que tem a ver com realizar certos desejos, com ter certas sensações, com observar mudanças que você provocou, com receber uma notícia que mostra que você fez algo de útil para alguém. O Café Brasil me dá prazer, me dá a sensação de que eu estou fazendo algo que vale alguma coisa, que de alguma forma eu estou sendo útil para alguém. O dia em que eu gravo o Café Brasil, para mim, é um dia útil, um dia fora do cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de papo. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Você ouviu Arnaldo Antunes com O Cotidiano, que Chico Buarque compôs em 1971. Essa música é um barato. Os gostos da boca da mulher definem a passagem do tempo. Coisas de um Chico brilhante. Quando uma pessoa sente que ninguém necessita dela, perde o tesão de viver, de lutar, e vai aos poucos definhando, se sentindo inútil. Repare só como é a vida da gente. Quando crianças, temos um mundo pela frente, energia e curiosidade para fazer acontecer. Tudo é útil, tudo vale a pena. Na adolescência, vamos aprendendo a sair debaixo da saia da mãe, a tomar nossas próprias decisões. Quando adultos, partimos para construir nossas vidas próprias. Casamos, temos filhos e nos vemos completamente envolvidos com a tarefa de proteger, educar, alimentar, vestir, dar moradia aos que dependem de nós. Essa é a fase entre os 26 e os 50 e poucos anos. E então começam a acontecer coisas estranhas, não por acaso, durante a fase da envelhecência. O filho sai de casa. A filha se casa e também sai de casa. O cachorro morre e você vai vendo que sua importância como provedor para aquela estrutura vai desaparecendo. Não existe mais aquela relação de dependência de antes. E então, você se aposenta. Será que ainda existe isso, hein? E do dia para a noite se vê dispensável. Os filhos não precisam mais de você. A empresa não precisa mais de você. Ninguém mais precisa de você. E você se acha um inútil. Ah, você acha que eu estou exagerando, né? Pois a quantidade de gente que está lidando com essa sensação de inutilidade repentina é muito maior do que você imagina. E é aí mesmo que mora o perigo. Eu quero que meus dias sejam úteis. Não importa se tenho alguma relação de dependência direta com alguém, estar vivo tem que valer a pena. Se meus joelhos não doessem mais, antes de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar, eis que um anzol, eis que um anzol, eis que um anzol, eis que um anzol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar se eu me tornar menos faminto e curioso, curioso. Mar escuro trará um medo lado a lado. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. Essa eu já toquei aqui em 2007. É o Diego Del Nero cantando Pescador de Ilusões, o grande sucesso do Rapa, ao qual ele dá uma roupagem mais romântica. Quando toquei aqui pela primeira vez, o Diego era um garoto que estava começando na música e que continua na batalha. Acesse o blog deste programa para ir até o site dele. Voltando ao nosso tema de hoje, o sentir-se útil. Fiz um podcast tempos atrás que tratava exatamente disso, o prazo de validade de cada um. A sociedade é perversa. Ela vai sacando da gente as responsabilidades conforme envelhecemos. Olha o seu avô ali, ou a sua avó. O que é que eles fazem de útil, hein? É pouco, é. Mas por quê, hein? Porque a sociedade tirou deles responsabilidades. Velho não pode fazer isso. Velha não pode fazer aquilo. Não queremos velhos aqui. E quantos velhinhos e velhinhas cheios de energia você conhece que não param quietos e estão fazendo acontecer, hein? Pois é. Sentir-se útil é sentir-se vivo. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. E sobre a importância de sentir-se útil, encontrei um texto de Eduardo Câmara no blog Mão na Roda, que é uma porrada. Trata da importância de sentir-se útil para quem repentinamente se vê preso a uma cadeira de rodas. Ao fundo você ouvirá Quem Puder Voar, Que Voe, de Luiz Macedo e Renato Lemos, que faz parte da trilha sonora do filme Anésia, que conta a história de Anésia Pinheiro Machado, a primeira aviadora brasileira. Nove anos atrás, eu era estagiário e também fazia alguns trabalhos como freelancer, o que me rendia o suficiente para meus gastos do dia a dia, saídas e pequenas viagens. Quando me tornei cadeirante, naturalmente eu tive que me afastar temporariamente do estágio. Um mês depois, quando mal tinha começado meu tratamento de reabilitação, me deram um ultimato: ou voltava para o estágio ou cortariam a bolsa. Como ainda não tinha condições de trabalhar, acabei perdendo aquela fonte de renda justamente no momento em que mais precisava dela. No começo da reabilitação, no início de 1999, eu estava fisicamente, emocionalmente e financeiramente dependente. Não era capaz, sequer, de sair sozinho da cama para a cadeira. Não fazia mais estágio e era incapaz de encontrar um rumo. Sentia-me um completo inútil. A grande virada começou quando um amigo me indicou para um projeto como freelancer. O cliente ficava em São Paulo e eu poderia realizar todo o trabalho a partir de casa, usando o meu computador, o telefone e a internet para me comunicar. Até as reuniões seriam virtuais. E teria também flexibilidade total de horários, o que era estritamente necessário por causa das aulas da faculdade e sessões de reabilitação. Bati um papo por telefone com o tal cliente e fechamos o projeto, que começou logo em seguida. O cliente nem sabia que eu usava cadeira de rodas e isso foi muito bom para mim. Eu tinha sido contratado por ser um profissional bem recomendado e não simplesmente para ajudar em um pobre jovem recém-cadeirante e precisando de dinheiro. Sim, fez toda a diferença. O projeto durou meses e foi um sucesso, mas o melhor de tudo mesmo foi voltar a trabalhar, ser tratado como profissional, ganhar meu próprio dinheiro e me sentir útil. Foi um dos meus primeiros grandes passos para a independência. Cantiga de canto, de concentração, a gente bem sente. Precisão, mas recordo a tua imagem naquela viagem que fiz pro sertão. Eu que nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Voa, voa, azulão. Cantiga de roça, de um cego apaixonado. Cantiga de moça, lá no cercado. Que canta a fauna e a flora, ninguém ignora se ela quer brotar. Bota uma flor no cabelo, com alegria e zelo para pesquisei, eu perguntei, eu concluí. Para mim, dia útil é aquele em que eu aprendo ou ensino algo. Se eu chegar no momento de colocar a cabeça no travesseiro e perceber que passei um dia sem aprender ou ensinar alguma coisa, eu vou achar que tive um dia inútil. E você, hein? Deixo o índio no seu canto, que eu canto acalanto, faço outra canção. Deixa o peixe, deixa o rio, que o rio é um fio de inspiração. E é assim, ao som de Elba Ramalho e Renata Arruda, entoando Sete Cantigas para Voar, a obra-prima de Vital Farias, que o Café Brasil, que fez uma pergunta, vai embora. Para você, o que é um dia útil? Com Lala Moreira, muito útil na técnica, Cissa Camargo, muito útil na produção, e eu, Luciano Pires, aqui, tentando aprender ou ensinar na direção e apresentação. Estiveram conosco hoje Eduardo Câmara, Jean Paul Sartre, Maurício Pereira, Chorona Feira, Frejá, Arnaldo Antunes, Diego Del Nero, Luiz Macedo e Renato Lemos e Elba Ramalho com Renata Arruda. Gostou, hein? Quer conhecer um lugar útil? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. E para terminar, um dito popular que está sempre valendo. cabeça vazia, oficina do diabo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.